trabalho, meu filho. Ó, quem fala aqui é pai velho das condongas lá dos bairros do Guamá. É, tô aqui em Macapá, com os farristas. Fã clube número um dessa cidade. É, fã clube do poder. Me vibe do Rubinho. E nós dois apaixonados, junto com os empolgados, curtindo o poderoso arrastador de multidões. E junto que não mente, estou muito contente. Nós somos empolgados do Rubinho. Olha, meu Rubinho! Nosso amor, nosso amor. Nunca vai acabar. Nosso amor, nosso amor. Nunca vai acabar. Barristas estão na área. Sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos. aqui a Cate Plock, eu também estou com os meus gatinhos, os farristas. Fã clube número 1 de Macapá, tá, meu bem? De sentir perto de mim, poder te tocar, gritar o meu coração, que só quer te amar. Poder sentir você em mim é mais que tudo. Onde está? Farristas, farristas, essa galera é do povão. Sinto algo estranho no meu corpo vibrando, tudo estremecendo. Não me sinto em mim, não me sinto no chão. Sinto o tempo parar, é assim que me sinto quando estou com você. É paixão por você, é loucura demais. Meu amor com você, essa loucura sem fim. Quando estou do seu lado, eu sou muito feliz. No comando sonoro de Dedinho Castelo e Luiz Carlos, tropical, som do universo, a nave espacial de Macapá. Esse som tem um domínio, uma magia que me enlouquece. Ele é demais. Tropical, hoje eu quero dançar. Você me conquistar, nosso amor está no ar. Eu só quero é você, foi amor à primeira vez, eu me apaixonei. Tropical, hoje eu quero dançar. Você me conquistar, nosso amor está no ar. Eu só quero é você, foi amor à primeira vez, eu me apaixonei. Ai, quem fala aqui é o Silvio Santos, eu também sou curtido aqui, Macapá, os farristas. Esse aqui é o número 1. Oi! Fazendo a onda, hein? Ninguém merece esse vosso amor. E vê se me esquece, por favor.

aceite, me entregando loucamente como quis ser tua mulher. Meteoro, fui comparado com Pará. Meteoro, só você vai me tocar. Meteoro, fui comparado com Pará. Meteoro, só você vai me tocar. Aqui é banda, quero mais que você. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de o fã-clube número 1 de Macapá. Faz o F! Quero ouvir sua voz, amor que não ama se perde. Sem ter você não existo, eu sou transparente. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Esse amor que eu sinto é puro, nunca vai acabar. Meu amor, meu bem, eu juro, não vou te fazer chorar. Quero tanto, tanto, tanto ter você de mim, vem sentir de novo todo meu carinho. Não demore, estou aqui. Sou a sombra, sou o ar que acompanha onde você está. Sou o som que emana dessa melodia que lhe faz dançar. É o som que envolve a gente, é o som do Tupinambá. Tá mexendo o fundo, tá batendo forte essa louca paixão por você, por você. Tupinambá! Tupinambá, mexendo os sentimentos, tocando bem fundo no meu coração. Tupinambá, fazendo a gente dançar de Didinho e Toninho, os sucessos tocar. Tupinambá, mexendo os sentimentos, tocando bem fundo no meu coração. Tupinambá, de dançar de Didinho e Toninho, os sucessos tocar. Banda Sem Limites. Esse amor que eu sinto é puro, nunca vai acabar. Meu amor, meu bem, eu juro, não vou te fazer chorar. Quero tanto, tanto, tanto ter você bem pertinho de mim. Vem sentir de novo todo meu carinho. Não demore, estou aqui. Sou a sombra, sou o ar que acompanha onde você está. Sou o som que emana dessa melodia que lhe faz dançar. É o som que envolve a gente, é o som do Tupinambá. Tá mexendo o fundo, tá batendo forte essa louca paixão. Alô, alô, alô, e fala, e o vovó, eu tô com os farristas de Macapá. Franco do Andi, meu medo, garoto, manda ver, velho. DJ Negresco, solta som! Bem! Eles chegaram pra balançar a festa. Sei como foi Você chegou e me ganhou. Ai, como eu te quero. DJ Pedro vai tocar. Sinta a força do som. Sou Vitória. Me fez apaixonar. Bob Nelson comandar. Sou Vitória, vou te amar. Com DJ Falcão. Maravilha. Ai, agora são dois golfinhos. DJ Pedro vai tocar. Sinta a força do som. Sou Vitória. Me fez apaixonar. Bob Nelson comandar. Vitória, vou te amar. Com DJ Falcão. Não, não diga não. Não diga não. Não diga não. Não diga não. Não, não diga não. Não diga não. Não diga não. Não diga não. Que vai voltar pra mim. Eu te juro.